pergunta é: o que faz um cientista? O que faz um cientista? Um cientista, ele faz pesquisa sobre a natureza usando o método científico. E, na sua opinião, existe diferença entre cientista e pesquisador? Na realidade, eu tenho a impressão que os termos são usados de maneira, às vezes, intercambiável, né? Mas, rigorosamente, deveria haver. Porque quem está fazendo uma pesquisa de opinião não é um cientista, né? Ele é um pesquisador que está fazendo uma pesquisa de opinião, por exemplo. Enquanto que um cientista é alguém que está investigando algo usando uma metodologia própria da ciência e que vai ter variações dependendo do ramo da ciência que, no qual ele com cujas questões ele esteja envolvido, né? E você acredita que a ciência, ela simplifica os problemas ou ela deixa os problemas mais complexos? Na realidade, ela nem simplifica e ela nem, eu não acredito nem que ela simplifique e nem que complexa. Ao estudá-los, ela tenta usar a chamada navalha de Ockham, que é a fazer primeiro uma aproximação mais simplificada possível, né? Se não for possível é tirar nenhum entendimento a partir dessa aproximação, eu vou complicando a aproximação, né? E na química, são mais valorizadas as pesquisas de base ou as pesquisas tecnológicas? Na realidade, depende do meio onde você esteja, né? Se você está no meio universitário, a pesquisa básica é a mais valorizada, né? Se você está no IPT, a pesquisa tecnológica é mais valorizada. Então, no nosso meio, claramente há uma tendência a valorizar mais a pesquisa fundamental, a básica, que você está chamando, do que a pesquisa aplicada, né? Mas você concorda com essa divisão, ou com essas diferenças entre diferentes valorizações, dependendo do lugar? Eu nem concordo e discordo, depende da cultura local. Na realidade, a ciência, ela tem esta, indo desde o muito fundamental e aí vai ficando cada vez mais próximo do aplicado. Ela tem esse leque de coisas. E aí, depende da cultura local. Eu nem concordo nem discordo, né? Eu acho que é parte da cultura local. E como você tende a valorizar aquilo no qual você está mais envolvido. Então, se você está mais envolvido com pesquisa básica, naturalmente, né? É quase que natural que você defenda esse peixe. Você defende esse peixe, não é assim que se fala? Vou defender o meu peixe, né? E por que sua pesquisa é importante? Por que ela é importante? Na realidade, eu nem sei se ela é importante. Eu sou um professor universitário. E eu faço pesquisa no contexto de formar gente. Então, na realidade, a pesquisa é para mim, é uma ferramenta para formar novos, agora, pesquisadores no sentido de cientista, né? Pessoas que tentam formular questões sobre a natureza ou sobre aspectos da natureza e responder essas questões, né? Então, a pesquisa, para mim, é uma ferramenta para formar essas pessoas, né? Qual a imagem as pessoas em geral têm da ciência, na sua opinião? Ou do cientista? A imagem na sociedade como um todo, né? Em geral, a gente vende aquela ideia meio caricatural, né? Do cientista maluco, etc, etc. Eu acredito que isso está mudando, né? À medida que depende do nível de educação da sociedade e tal, mas em geral é difícil de perceber o que, que é, para quem está fora do métier, do meio, perceber claramente o que, que é um cientista. Né? Então as pessoas acham que esse cara faz pesquisa em química, pô, você deve ser muito inteligente. Não, eu não sou. Nenhum de nós é mais ou menos inteligente do que a média, na realidade. Eu só sou mais informado naquele aspecto do conhecimento, né? Mas Você acredita que tem alguma parcela de culpa, digamos assim, de quem está dentro da academia em fortalecer ou não essa imagem para quem está fora? Não fomos nós que criamos essa imagem, né? E na realidade, por que que eu vou me sentir culpado por isso, né? Não vejo razão para eu me sentir culpado por isso, né? Às vezes o que nos cobram é que a gente faça tantas coisas que se o dia tivesse umas 72 horas, talvez eu me envolvesse. Você pega o currículo antes, eles querem que você faça pesquisa, que você faça divulgação, que você faça patente, que você faça. Não é possível, né? Não dá que você faça administração ainda também, né? O dia eu tenho que dormir, eu tenho família, tenho uma vida outra fora daqui, né? Então é complicado. Agora, alguns de nós se voltam mais para a questão da divulgação, etc. E aí eles tentam mudar isto, né? Mas não é fácil mudar, né? É algo que você vai contra o que está meio no senso comum, né? Mas eu não me sinto culpado por isso, não, de modo algum. Na sua opinião, um pós-graduando pode ser considerado um cientista? Não, um pós-graduando ele é um aprendiz, né? Ele é um aprendiz. Na realidade, ele é um aprendiz. Quando a gente dá o título de doutor, é uma espécie de alforria em que a gente diz, bom, idealmente, né? Idealmente a gente está dizendo, bom, agora você é como se desse a ele o direito de pesquisar sozinho, etc, etc. Mas hoje nós temos, já tem o pós-doutorado, em que na realidade ele já é um pesquisador e ele quer se tornar um pesquisador mais experiente. Voltando à questão inicial, eu acho que o pós-graduando, ele é um pesquisador. Você falou pesquisador ou cientista? Cientista. Não, ele é um cientista em formação, quer dizer, ele é uma pessoa em formação para ser um cientista. E quais as principais características, na sua opinião, definem um bom pós-graduando? Um bom pós-graduando é um bom profissional, né? Ele tem que se enxergar como todo profissional que ele tem que ser dedicado àquilo que ele faz, levar aquilo a sério e realmente se dedicar, né? Então esse é um bom pós-graduando, né? Seja nas disciplinas, seja na pesquisa e realmente se interessar, ele entender que ele tem algumas pessoas que parece que não entendem qual é a função dela. Nós temos um problema, claro, né? Que é um problema que a bolsa pode ser uma forma de emprego, né? Então, se eu estou meio perdido na vida, ou se eu não acho emprego, não sei o quê, bom, eu vou fazer pós-graduação. E às vezes eu não tenho vocação para isto. Então, você que está aí no meio, você deve enxergar. Se você olhar para lá e para cá, provavelmente você vai identificar: o fulano está aí só, né? Então essa pessoa não vai se dedicar, ela não tem claro que na realidade a pós-graduação é um período de aprendizagem para ele se tornar um pesquisador. E que isso demanda realmente dedicação, né? E demanda postura adequada, porque para eu ser um pesquisador, eu tenho que ser capaz de formular questões de pesquisa. E se eu não tiver a postura adequada, amanhã ou depois eu recebo o título, mas na realidade me foi dada a alforria e não sei se eu realmente a tenho, né? E você acredita que o formato dos programas de pós-graduação, por exemplo, o nosso aqui da Química, ele estimula essas características nos alunos? Pois é, essa é uma questão. Nós não temos momentos de reflexão, são raros os momentos de reflexão formais sobre esta questão. Então, isto meio fica meio subentendido que na relação com o orientador, essas questões vão ser passadas, né? Mas fica solto, né? Fica solto. Hoje eu acho que nós já melhoramos um pouco, por exemplo, as questões de ética, que antes ficavam soltas também, a gente já está fazendo uma discussão mais formal, pelo menos desta parte, né? A partir desse ano isso já começou, do pessoal que entrou este ano, nós já temos pelo menos uma discussão mais clara sobre esta questão, né? Que antes ficava também informalmente a cargo de discussões informais, ou o orientador recomendar uma leitura, ou o aluno observar, o aprendizado por imitação, etc., né? Quer dizer, eu vejo como é que a outra pessoa se comporta. É que nós, como orientadores, tem hora que a gente esquece, né? O professor é uma desgraça, porque a gente, quando você abre a boca, esses jovens que estavam aí são todos calouros. Eu tenho um poder sobre eles que eu não me dou conta e às vezes eu esqueço. Porque cada coisa que eu falo em sala de aula, você já pensou, um cara de barba branca lá na frente falando, é um poder que eu esqueço. E às vezes eu não sou suficientemente cuidadoso. Porque eu influencio essas cabeças de uma maneira. É maluca, eu que estou aqui há muito tempo, os alunos voltam e aí ele fala: professor, o senhor lembra quando o senhor falou tal coisa, aquilo determinou a minha vida? E eu não lembro absolutamente nada, porque você deu um conselho ou falou uma coisa em função já de experiência de vida e aquilo, para aquela pessoa, ela pegou aquilo e aquilo foi fundamental. E você nem se deu conta. Nós temos um poder como professor que a gente não se dá conta, né? Acho que eu Não, sem problema. desviei das suas colocações. Sem problema nenhum. E qual que é a importância dos congressos científicos na formação científica? Bom, os con... Participação nos congressos. uhum. A participação nos congressos, eu acho que são momentos de a gente ver, trocar experiências e ter uma leve percepção de como as coisas são feitas em outros lugares, mas não substitui a ida e realmente um estágio nesses outros lugares. Mas é um momento muito importante de troca de experiências e de percepção de se eu estou pensando certo, se eu não estou pensando certo, e um momento de apreensão de informações para você se dar conta de quais são as questões que estão sendo feitas pelos colegas nesse momento. Quais são as questões que estão sendo feitas lá na frente da onda, vamos dizer assim, né? Então, acho que são momentos de formação nesse sentido, de você perceber e você se situar. E a gente, como país, não, e com as dificuldades que a gente tem de importação, etc., uma série de outras coisas, é importante você perceber o que que você é capaz, que tipos de questão você pode fazer e que outros podem fazer e que eventualmente você poderia fazer, mas você não consegue atacá-las por causa das condições institucionais e societais que você tem, né? E qual que é a importância de publicar artigos científicos? Bom, publicar artigo é uma consequência, na realidade. Se eu fiz uma questão e respondi, formulei uma questão de pesquisa e achei uma resposta para essa questão, na realidade os dados, respondi, etc., o publicar é o final, né, do processo científico, porque eu tenho que daí comunicar aos outros. Porque fazer ciência, na realidade, fazer ciência, talvez você já tenha ouvido eu falar, tem uma diferença muito fundamental entre, por exemplo, ser artista e ser cientista. Um artista como, por exemplo, esse belo, os três quadros magníficos que estão lá em cima de Picasso, se Picasso não tivesse pintado esses quadros, jamais eles seriam pintados. Agora, se alguém não descobri amanhã ou depois algum aspecto, não sei que área da eletroquímica você pesquisava, acho que você pesquisava aquelas camadas, Muitas não era? camadas, isso. Pois é. Se alguém não tivesse descoberto, foi alguém que se deu conta disso, da importância disso em eletroquímica. Se esse alguém não se desse conta, logo em seguida alguém daria, porque nós somos um exército usando o método científico e trabalhando em coisas similares. Então, a ciência tem essa característica de ser um exército em que as coisas vão acontecer. Ou acontece aqui, e é muito comum eu descobri, eu tenho uma ideia, e aí eu vou à literatura e digo, já Já publicaram foi. isso. Entendeu? Agora, aquele quadro, não. Então, a arte, ela é uma coisa única. E a ciência tem essa característica de um exército trabalhando em problemas similares, usando o mesmo método. Então, se uma descoberta não for feita por um, vai ser feita por outro. E às vezes dois fazem ao mesmo tempo, tem as brigas de quem é que afinal descobriu antes, não sei o quê. Na arte não tem isso. Na arte as coisas são únicas, né? Estou divagando, eu acho, nas suas questões. Não, mas está excelente, professor. Não tem... Como eu falei, não tem nenhum... Não é uma resposta exata, né? Que eu estou procurando mesmo. E... Voltando um pouquinho no passado agora, né? Quais foram as suas influências para escolher a carreira científica? Na realidade, nenhuma. Eu vim parar aqui por acaso. Totalmente por acaso. Um vestibular com 15 opções. Não estava preparado para a primeira delas. Passei na 13ª. Não queria fazer o curso. Encontrei uma namorada. O resto é história. Certo. Acabei ficando. Uhum. E aí, o que eu digo aos alunos hoje? Não importa o que você faça na vida. Se você se dedicar, você vai gostar daquilo. Os outros vão gostar. Se você se dedicar, os outros vão gostar do produto, da sua dedicação, vão te elogiar. Você vai fazer melhor, vai entrar num círculo virtuoso. Então não importa o que você faça. Se dedique àquilo que você faça e faça disso realmente a razão do seu viver. Legal. E quais foram os critérios que você utilizou para escolher o seu orientador de mestrado ou doutorado? De novo, nenhum. Foi quando... por acaso. Não, né? Eram outros tempos. Uhum. E na realidade, nenhum. Quer dizer, eu fui convidado para ser aluno de iniciação científica por uma docente do departamento, que logo em seguida foi embora do departamento. Eu vou estar com docência aqui há 40 anos, agora em dezembro. Então, há mais de 40 anos, quando eu estava no terceiro ano da graduação, uma professora, o departamento tinha dois doutores, fiz uma disciplina, eu saí bem na disciplina, e ela, você não quer fazer iniciação científica comigo? Bom, tem isso aqui, ó, fazer uns programinhas para calcular parâmetros da dupla camada elétrica. Então, você tem aqui, o pessoal mediu capacitância e função do potencial. A partir desses dados, eu quero que você calcule a carga, a tensão superficial, a quantidade absorvida, não sei o quê. Então, tem todas as equações, e aí tinha que fazer um programa em Fortran, papapá. Tudo bem. Não sabia programar, fiquei no verão. Do quarto ano, fazendo escola de verão. Tinha uma escola de verão de programação na USP. A pessoa pediu, essa professora chamava a professora Alicia Batana, se olhar o nome dela aparece nas minhas primeiras publicações, pediu uma bolsa de iniciação científica FAPESP, me foi dada a bolsa. No meio da bolsa, ela foi embora. Porque ela era separada do Ernesto Gonzalez. Ela veio com o Ernesto Gonzalez e aí se separaram. Ela foi para a USP, ele foi para a USP, ela veio para a UFSCar. Havia um outro casal de argentinos também, a mesma coisa. A outra doutora era a mesma coisa. Se chamava Annick Bunge, talvez você tenha visto um livro de quântica dela que existe. Sim. E o marido era professor na USP. A Alicia separou-se do Ernesto e ela se sentia muito sozinha e foi embora. No meio do ano ela foi embora e ela falou, a única pessoa que entende disso aqui é o Ernesto. Vou transferir a sua orientação para ele. Com isso, o Ernesto acabou sendo meu orientador de mestrado e doutorado. Uhum. É outros tempos mesmo. Realmente eram outros tempos. Uhum. Não tinha, como eu te falei, não tinha nem gente formada no departamento, tanto é que nós fomos contratados, acabou a graduação, em março, em dezembro, em março a gente estava dando aula de Química Geral. Eu, Fatibel, Marius, eram outros tempos. Mas foi a última leva desse jeito. Logo em seguida houveram algumas contratações de pessoas com mestrado. Alzir, Clélia, Ivani, e daí pra frente, ainda contratou, acho que o Gomide ainda entrou com o mestrado, mas logo em seguida, só com doutorado. Aí já veio a Késia, Paulo César. Eu acho que o Paulo César ainda, não lembro se ele já veio com doutorado ou se veio com mestrado, só perguntando a ele, mas daí pra frente, Isso em final de 76 até mais ou menos 82. Em 6 anos mudou tudo. E hoje o cara, se não tiver pós-doc, não sei o quê, muito difícil, né? Esse orientador, né, ele é um é ou foi um modelo para você na sua forma de orientar? Sim. O Ernesto sempre foi um orientador que deixava que você se virasse. Quando você quisesse conversar com ele, estava à disposição. E eu trabalho mais ou menos da mesma maneira. Eu dou alguma. E aí a pessoa. Eu não vou ser babá, não. O aluno tem que ter iniciativa. Então, nesse sentido, sim, eu tenho influência do Ernesto, sim. E quanto de liberdade é possível dar para os alunos na hora da escolha do tema de mestrado ou doutorado? Na sua opinião, né? Mais uma vez. É complicado porque, ao contrário da área de ciências humanas, o tema pressupõe uma infraestrutura, né? Na área de química, seja de reagentes, seja de equipamentos, etc. E a pessoa vai atuar num laboratório que já tem umas certas linhas muito definidas. Então, no mestrado, eu acho que é bastante difícil, porque a pessoa não tem maturidade, né? Você vai ser formado como pesquisador. Então, na área de ciências exatas, eu acho muito difícil. A pessoa pode aspirar, né? Ela inclusive escolhe, eu quero química orgânica, eu quero isso, eu quero. Ela escolhe a área, mas o tema específico é muito difícil porque você tem que se enquadrar nas condições de trabalho do laboratório e naquilo no qual o seu orientador está interessado, né? Enquanto que em ciências humanas, né, se você for na filosofia, você tem que propor o problema e se virar, e tanto é que depois, na maioria dos casos, você publica sozinho, você não publica com o orientador, né? Está mudando um pouquinho isso nas humanas, mais até, ainda tem muitas áreas que você é orientador, é uma pessoa que te orienta, mas de longe. O tema é seu, as ideias são suas e você publica sozinho. Porque ele não provê nenhuma infraestrutura, né? Aqui você provê a infraestrutura, você tem que garantir os reagentes, você tem que garantir que o equipamento está funcionando e você tem que discutir. E faz isso faz com que você acabe virando autor realmente junto com o aluno da coisa, né? É claro que não é só por prover as coisas, né? Você tem que ser autor intelectual mesmo, né? Mas eu acho muito difícil. Agora, no doutorado a gente já incentiva a uma discussão mais ampla do projeto, e daí a gente já incentiva que pelo menos uma primeira versão do projeto seja escrita pelo aluno. Agora, no mestrado, o aluno escrever o projeto, inclusive, é uma tarefa complicada, eu acho. E já no pós-doutorado, não. Aí, no pós-doutorado, o que se espera é que alguém proponha um projeto e você daí só bate o olho e diz: bom, eu acho que esse seu projeto eu tenho interesse nisso. Se você quiser interagir comigo nisso, eu posso te supervisionar nisso, etc, etc, né? E você costuma conversar sobre a ciência com seus alunos? Sim, costumo ser. Tem algum tema mais recorrente que você gosta de conversar com O método científico, principalmente, né? eles? Para eles entenderem o que é o método científico. E um pouco de história da ciência também, né? E como você define a sua relação com seus orientandos? O que que você quer dizer com o que define? É uma relação estritamente profissional ou tem um, vocês são amigos numa escala assim, digamos, de Eu acho que é um misto das duas coisas, né? Nem ela tem que ser profissional e, por outro lado, eu não preciso ser amigo do meu aluno, de frequentar a casa dele, etc, etc, né? Mas a gente procura ter uma relação profissional e que seja agradável. Então, uma filosofia no nosso laboratório é que o ambiente tem que ser agradável. As pessoas têm que se Quando ela acorda, ela tem que dizer: bom, eu vou para esse lugar, e ela não tem que sentir tensão. Ela tem que sentir que ela vai para um local em que é agradável ela estar. Então, nesse sentido, a gente incentiva sempre que haja esse espírito, né? Agora, e a experiência que a gente tem é que os alunos que passaram pelo laboratório, eles sempre retornam. Então há um carinho com o laboratório, com os orientadores, que é reflexo dessa postura, né? Que a gente incentiva, né? Agora, não necessariamente eu sou amigo como amigo, como se, dois amigos que trocam confidências, que trocam etc. Não, isso não. Pode acontecer, mas não é uma meta, porque a relação é para ser profissional, né? Agora é para ser uma relação que seja agradável. Mudando um pouquinho de assunto, existe relação entre produção científica e reconhecimento? Sim, isso na ciência é muito, né? Existe uma área, inclusive, que mensura isso, chamada cientometria, né? Então aí os índices H, estão aí o número de citações, o número de publicações, etc. E, na sua opinião, existe pesquisa ruim sendo feita hoje no Brasil? Ah, no Brasil e em todos os lugares, né? Pode ter pesquisa ruim, sim. Mas o que você define como uma pesquisa ruim? Pesquisa ruim é uma pesquisa que a questão de pesquisa não está bem formulada, né? Se você tem uma questão não bem formulada, você tá andando em círculos, né? Então, você tem que formular bem a questão para não cair nesse beco chamado pesquisa ruim, né? E as disputas entre grupos de pesquisas, por exemplo, aqui no departamento, elas são saudáveis? Elas são saudáveis no sentido, desde que seja discussão de ideias, né? E não ofensa às pessoas, né? Na realidade, eu posso não concordar com a ideia, com a maneira de atacar um problema, mas eu tenho que respeitar as pessoas. As pessoas têm a liberdade e, às vezes, pode até ser importante ter essas diferentes maneiras de ver as coisas, né? É o que eu costumo dizer, o arco-íris é muito importante, né? Eu tenho uma única cor, seria muito monótono, né? Agora, o nosso departamento não tem disputas, grandes disputas tensas, né? Ao contrário de alguns outros lugares. Né? Pelo menos eu tenho essa impressão, mas não sei se eu sou ingênuo. Às vezes eu sou ingênuo porque eu sou muito otimista. Mas eu não vejo grandes tensões. Existe, claro, alguma tensão, né? Existe, e é da natureza do ambiente científico. A gente entra na universidade e acha que é uma maravilha. A hora que você começa a ver ali, existe essa disputa intelectual, ela é sutil, né? Ah, porque eu publiquei um artigo numa revista de impacto tal, né? Aquilo é solto no ar, né? Isso pressiona os outros, né? São coisas sutis que vão sendo colocadas. Fulano ganhou um projeto de não sei quantos milhões, né? São todas coisas sutis. E você tem que saber o que você quer da vida, na realidade. Porque se todos nós aqui tivéssemos a ambição de formar, cada um ter o seu instituto de pesquisa dentro do departamento, não caberíamos aqui. E nem haveria recurso para isso. Então, você tem que ter claro o que você quer. Você quer ter um instituto de pesquisa, como é o caso do LIEC? O LIEC é um instituto de pesquisa. Se você olhar, eu respeito os colegas e eles suam pra caramba para manter aquilo ali, não é brincadeira. Porque você tem toda a infraestrutura, as máquinas que você precisa, etc., tá tudo ali. Mas para manter aquilo funcionando, não é mole. É uma tensão. E depois, a hora que você arruma esse nível de dinheiro, foco em cima de você, você tem que publicar, você tem que publicar muito e o pessoal está de olho, está saindo coisa, etc. Agora você pode fazer outra aproximação, você pode fazer pesquisa e dizer, eu não quero ter um instituto, eu não quero ter as máquinas. Eu vou onde tem as máquinas e eu pago. Porque eu sei que ter as máquinas é complicado, né? E é aquilo que eu falei, se todos nós quiséssemos ter as máquinas, não ia ter dinheiro e não faz sentido, inclusive, né? Então cada um tem que ter muito claro como é que ele se situa, qual é o tipo de laboratório que eu quero montar. Eu quero montar um laboratório completo em que eu não dependa de ninguém, ou eu quero ter ideias, quero ter o que é básico, e quando eu precisar complementar coisas, eu vou para outro lugar. E todas as aproximações são válidas também, eu tenho que ter isso claro, né? O que seria terrível é se todo mundo tivesse a ideia de cada um montar um instituto. Aí não dá, porque não tem espaço, não tem dinheiro. Não. E as pessoas têm que entender o que é que vem de obrigação por trás disso, né? Você que passou por um local assim, você sabe como é que é a tensão, como é que é a coisa, como é que é a correria. Não é moleza, né? E o que caracteriza uma comunidade científica? Que caracteriza uma comunidade científica? Uma comunidade científica, normalmente, bom, depende, a comunidade científica, você pode passar por diferentes níveis de graduação, né? Então você tem a comunidade científica como um todo. Então são as pessoas que se dedicam a usar o método científico para entender a natureza, todas. Mas aí você tem a comunidade científica dos químicos. Então são aqueles que se dedicam à ciência das substâncias. Aí depois tem dos eletroquímicos e por aí vai, né? Na realidade, o que caracteriza mesmo é essa preocupação de responder questões sobre a natureza usando o método científico. E aí depois você pode ter as subcomunidades pensando nas diferentes áreas, etc., subáreas e por aí vai, né? E, na sua opinião, é possível fazer ciência sem pertencer a uma comunidade científica? Não. Por aquilo, inclusive, que eu te falei anteriormente, a diferença é possível ser artista sem pertencer a nenhum clube, a nenhuma nada. Agora, ser cientista não é possível, porque na realidade fazer ciência é construir conhecimento sobre o conhecimento já pré-existente e que está sendo construído ao mesmo tempo. Então, na realidade, não é um trabalho coletivo, né? A sua pergunta fecha com aquela observação que eu falei, né? Nós somos hoje um batalhão enorme, né? Milhões trabalhando na mesma coisa. Então é uma tarefa coletiva. Fazer ciência é uma tarefa coletiva e que prescinde de certas coisas que, quer dizer, prescinde não, que necessita de certas coisas que são fundamentais. Como ela é uma tarefa coletiva, eu estou usando informações do outro. Então eu tenho que confiar que o outro está atuando de maneira adequada, né? Então, por isso a importância da ética, do método científico bem usado, da metodologia adequada, etc., porque todo mundo, tudo que eu colocar na literatura vai ser usado por outros, né? Pode ser usado por outros ou pode ser simplesmente ignorado, né? Mas ele pode ser usado pelos outros, então é uma responsabilidade muito grande, né? Porque é um trabalho coletivo, né? E, na sua opinião, os órgãos de fomento, eles devem definir prioridades nas pesquisas? Eu acho que eles devem fazer as duas coisas. Eu gosto do modelo FAPESP, em que eu tenho algumas prioridades definidas, então eu tenho chamadas específicas para projetos específicos em tal coisa. E eu tenho um balcão que o CNPq tem também, que é o modelo universal. Na realidade, nos dois tem a mesma coisa. Você tem chamadas específicas e você tem o balcão onde cabe qualquer coisa, desde que os seus pares aprovem. Quer dizer, se você submete um projeto e daí vai para os assessores, que são os seus pares, que entendem daquele assunto, eles falam, não, esse projeto é válido, as questões que estão sendo colocadas são válidas, a metodologia que está sendo proposta é válida, a FAPESP financia. Então eu acho que esse modelo, e como a sociedade tem suas necessidades, também há necessidade de direcionar. Então, mas eu acho importante, ser só direcionado seria muito ruim. É importante que haja a possibilidade de pessoas formularem questões que não são as que nesse momento são demandadas pela sociedade e que podem amanhã ou depois, né, a la Faraday, né? Perguntaram para ele se não lembro exatamente se o que ele fazia era importante ou não, né? Ele falou, não sei não, mas se um dia for usado, com certeza você vai recolher tributos sobre isso. Acho que era o rei, alguém perguntava ele alguma coisa sobre isso. Bom, para finalizar mais duas últimas perguntas, qual que é o futuro da química? Futuro da química? Qual é o futuro da química? Não sei o que você quer dizer com esta pergunta, na realidade, para ser bem sincero. Qual o futuro da química? Na realidade, é a evolução da ciência. E eu acho que a química realmente é a ciência central, como diz nesse livro aí. E por trás da vida está a química, por trás de todos os processos, né? Então, eu acho que o futuro da química é um futuro muito bom, no sentido de que não tem jeito, não há como resolver os problemas da humanidade, seja do ponto de vista de saúde, seja do ponto de vista de comodidade, etc., sem a química. Então, o futuro da química está garantido, tranquilamente, né? Porque sem a química nós. Bom, eu não preciso dizer para fazer o discurso para você, que você conhece o discurso, né? E o que é ciência? O que é ciência? Então, voltamos praticamente à questão inicial, né? Ciência. Ciência é essa área de atividade em que eu procuro entender a natureza, né? Fazendo questões com uma metodologia bem específica, né? Então, é importante ter isso claro, né? Porque a ciência não tem conhecimentos permanentes, não tem verdades permanentes. Ela tem verdades do momento. Quer dizer, com o que eu sei hoje, com o que eu conheço hoje, eu entendo que isso é assim. Mas amanhã ou depois eu posso saber outras coisas e essa verdade mudar, né? Quando a verdade ela é permanente, aí não é ciência, aí é religião, né? Porque daí ela é crença, né? Então, essa é a diferença da ciência, é essa, que a ciência, na realidade, é uma área de atividade de eu entender a natureza usando uma determinada metodologia. Então, o entendimento que eu tenho no momento é a verdade naquele momento, mas isso inclusive está progredindo, as ideias estão progredindo. E a ciência tem uma característica interessante, que ela alimenta a tecnologia, como já inclusive pintou nas suas questões, né? Como ela alimenta a tecnologia, a hora que a tecnologia melhora, a tecnologia permite que eu enxergue melhor as coisas ou mais longe. E que eventualmente gera nova tecnologia. Então, uma coisa alimenta a outra, e você vai. É só ver o que que aconteceu com o telescópio, né? Desde os primeiros telescópios aos telescópios que nós temos hoje. E no momento em que você tira o telescópio, a atmosfera tira uma perturbação à observação que é a atmosfera e coloca o telescópio lá no espaço, que é o caso do Hubble, e agora o sucedâneo. Muda tudo, né? É a tecnologia, né? Se você pensar as primeiras explorações dos planetas, e às vezes leva anos para chegar lá, o computador que estava a bordo daquela nave é risível perto do computador que você já tem disponível no momento, né? A tecnologia. Então, uma coisa está alimentando a outra, né? E você está sempre melhorando o seu entendimento. Então, a verdade está mudando o tempo todo em função da metodologia. Então, ciência, na realidade, é procurar entender a natureza usando uma determinada metodologia e usando técnicas, né? E que uma coisa vai alimentando a outra, então a coisa vai. E é essa loucura que a gente está vendo aí, porque tem o exército cresce cada vez mais. Nós temos uma coisa também, nós procriamos muito, né? Certo? A gente forma muita gente. Tem gente aqui, os que são muito ativos, que no final da carreira formaram 50 mais doutores, né? É como se você tivesse 50 filhos, né? E se todos eles forem ativos, que nem isso nunca ocorre, né? Então você imaginou, isso é né? Tem que haver inclusive certos limites, né? Que no Brasil não estão sendo pensados, né? No Brasil nós estamos todas as universidades acham que elas têm que ter um programa de pós-graduação, etc, etc, etc. Isso custa dinheiro. É aquela discussão que a gente estava colocando sobre as características dos laboratórios num departamento. Então, se num país todo eu quiser ter esse modelo, nós vamos ter dinheiro para isso tudo. E não só isso, todo mundo vai procriar, portanto, né? Porque normalmente, quer dizer, você tem gente formada que vai para a indústria, esse não procria. Você tem gente formada que vai para um college, para uma faculdade, que não tem pós-graduação, esse não procria. Agora, nós estamos querendo um modelo em que todo mundo, quer dizer, uma fração muito grande vai procriar, vai dar encrenca, né? Me parece que vai dar encrenca. Vai faltar dinheiro e vai faltar emprego, né? Muita gente vai ficar frustrada. Mas nesse momento ainda que nós estamos de crescimento, isso ainda é muito interessante, mas nós vamos chegar a um limite em que nós vamos ter que repensar as coisas como sociedade. Mas eu já estou extrapolando as suas colocações. Mais alguma coisa, jovem? Tranquilo. Do questionário, é isso. Tá bom. Deu certo.